Palmas, aquele gol e participou. Muito obrigado. Vem chegando aí a voz do Brasil. Tchau, valeu. Em Brasília, 19 horas.